Fala pessoas, e aí? Tudo beleza? Beleza. Beleza. Falta o Ike falar ainda. Somos nós aqui de novo para gravar mais um Gaveta Estática. Aqui hoje com Fábio. Olá. Diego Flyfish. Oi, eu. Ike Frost. Gar! Dar! Bom, já. Passando do Ike, já dá pra notar que o tema de hoje é pirataria. É isso aí, seus porcos imundos. Limpem o deck. Yo-ho-ho, né? mas o negócio é que a pirataria que a gente vai falar hoje não é essa. Fiz a pauta errada, né? Então, diz aí, Diego. De que pirataria nós vamos falar hoje? A pirataria que a gente encontra no centro da cidade, né? Essa é pirataria. Ou seja, pirataria de produtos, né, cara? Inclusive, quando eu chamei o Fermento pra participar, ele disse que ficou com medo, que ia lembrar da época que ele ficou preso. Nossa. Não tô sabendo dessa história, o que foi que aconteceu. Vai ver, é por isso que ele não vem. Parece pois é. Que varás, Donalds. Mas então, qual foi o primeiro contato com a pirataria que vocês tiveram? Comigo foi um cartucho de Super Nintendo, que eu comprei e achava até que era original, cara. Cara, eu nunca comprei nada pirata, de boa. Sei, sim, sei. É sério? Não, é, sei. Eu nunca paguei, porque eu achava um absurdo eu ir lá e pagar 10 euros no negócio que eu podia baixar da internet. Ou seja, você nunca comprou nada pirata, você praticou ela pessoalmente, ué, né? Mas baixar da internet pra uso pessoal, sem fins lucrativos, e baixar apenas uma única vez, não é pirataria. Há controvérsias. Mais uma coisa. Tá na lei. Mas eu penso assim, se você tem um filme que você vai assistir de qualquer forma, digamos que é um filme que você não pode perder. Se não houvesse esse link de download desse filme, você iria no cinema, ou então alugaria o filme, ou coisa desse tipo, certo? Logo você daria lucro pro cara que faz o filme. Isso, você daria lucro ou pro cinema, ou pra o cara lá que paga os direitos autorais pra alugar o filme, ou qualquer coisa desse tipo. Mas se você baixa esse filme na internet, na maioria dos casos, a pessoa vai deixar de ir no cinema, né? Tem aqueles que realmente depois vão querer ir no cinema, né? Não, então, mas aí é assim. O conceito de pirataria eu acho que é quando você tem lucro. Mas aí você tá violando o direito de copyright. É outra coisa, são direitos autorais. Aí é outro... É outro crime, né? Não é, mas não é pirataria. Não, mas então, mas é aí que tá. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente se organiza, faz uma vaquinha pra fazer um filme que nem aquele lá, o... Antes do fim, né? Apenas o fim. Apenas o fim, né? Pronto, digamos que a gente organizou aqui, fez o filme e começou a fazer sucesso. Você não ficaria puta se chegasse alguém depois, o cara dizendo, baixei o filme, não sei o que lá e tudo. Você, não, vou levar na boa porque o cara não tá cometendo crime. Mas eu não tô falando, que eu levo na boa, que eu acho certo. Eu tô dizendo, eu tô mostrando pra vocês a interpretação, mas eu não tô dizendo que é certo fazer isso e nem que eu gosto, que eu acho super legal, super bacana fazer isso. Quando eu tenho grana, eu vou no cinema, eu compro o filme, eu faço o máximo pra não ter que fazer esse tipo de coisa. Eu só faço isso em caso de extrema necessidade. Palhaço. Claro que eu acho que aqui nesse Gavichat, que eu acho que todo mundo usa, ou já usou, ou até tá usando algum produto pirateado, né? Certamente. Eu acho que é muito hipócrita alguém chegar e dizer assim que nunca usou nada pirata. Eu acho assim, que todo mundo realmente sim, porque um software que você pega, o software que você usa é... Se você não pagou... Quem é que tá usando o Windows pirata aqui? O meu não é, velho. Pelo menos alguém de algum é, né? O meu original, que quando eu comprei o meu, veio junto. Aqui também. O meu era original porque eu tô dizendo que é. Pronto, né? Se eu tô falando, é verdade. Só cuidado com o que vocês vão falar aí, que o delegado aí do Evilzinho pode estar chutando. O delegado do Evilzinho. como eu já falei aqui em outro programa, eu sou fã de Resident Evil, né? Aí eu me lembro que na época que saiu aquele primeiro filme, O Hóspede Maldito, eu fiquei esperando, tava com aquela expectativa, certo? E o que? Eu tinha 15 anos. Esse filme já tinha saído na internet muito antes de sair no cinema, né? De estrear aqui no Brasil. Já tinha gente comentando em fóruns de discussão. Imagine pra um fã como é que deve ser se o cara não fica realmente com vontade de baixar, né? Mas eu fiquei pensando, não, vou esperar, já sou fã, quero assistir no cinema. quero assistir no cinema. Beleza. Demorou meses pra chegar aqui no Brasil, porque tem filme que é assim. Tem filme que é estreia mundial, mas tem filme que demora, às vezes, até anos pra chegar no Brasil, né? Aí eu esperei, beleza. Estreou no Brasil. Mas estreou no Brasil, não estreou na minha cidade. Só veio estrear aqui uns 2 meses que já tem estreado no restante do Brasil, sabe? Isso pra aí mim... Aí já era tarde, né? É. Cara, e no cinema aí é foda, cara. É complicado. Mas eu lembro quando tinha aquela parada lá do Cine Cidade, era melhor ficar em casa e baixar mesmo, velho. Aquele cinema era muito ruim, velho. Uma vez que pipocou lá a caixa de som de um lado, pô, só ficou saindo som do lado direito do Caraca. Cinema, pô. Isso é um mega incentivo a piratear. Era uma falta de respeito, cara, aquilo ali. E ainda hoje é, né? Porque mesmo que o filme entre aí, é cheio de pirralho, enchendo o saco. Mas você vai fazer o quê com os pirralhos, pô? Não tem como. Pô, ainda é culpa do cinema, cara. Mas aí que tá, vi. O ponto é esse. Tem gente que baixa porque quer assistir antes mesmo, e tem gente que baixa porque não aguenta mais. É cinema de má qualidade, é pirralho gritando lá, eu vou comer pipoca e tudo. Agora, ainda completando o Nelson Resident Evil, que eu não acabei. Eu não cheguei a baixar esse filme. Esperei. Quando chegou, estreou no meu cinema, eu ainda fui. E fui barrado porque tinha 15 anos. Caraca. Aí pensa se o cara não fica puto com isso, né? É creu mesmo. Fui barrado porque tinha 15 anos. E o detalhe que faltava, acho que 2 meses pra fazer 16 já. E a mulher, não pode. Deu vontade de chorar e dizer, você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui, né? Eu só sei que aí, beleza. E eu ainda esperei o DVD. Eu esperei o DVD, não baixei esse tempo todo. Esperei o DVD e assisti no DVD. E o filme decepcionou. Depois de tudo isso, o filme me decepcionou, tá ligado? Coitado, né? Mas assim, se o filme tiver, tipo, aquela gravação com o cara na câmera, lá no cinema, você baixa pra assistir? Ou só se tiver uma melhor qualidade? Eu só baixo se tiver qualidade boa mesmo. Que não pareça que é cinema. Eu normalmente baixo, se eu baixo o filme, eu só baixo o filme que já estreou e já saiu em DVD. Porque aí tem menos dessas cópias. De cinema. Agora é hora de eu entregar alguém aqui. O que foi? O Diego. É. Lembra quando você me pediu o Distrito 9? Ah. Então, aquilo, meu cara, filho. Era gravação Não. de cinema. Peraí, o que eu me lembro, a análise do Diego só tinha cenas do trailer. Não, mas quando ele assistiu... Não, mas aí que tá. Não, não. Algo engraçado que você falou do Distrito 9, eu até lembrei de uma coisa também que foi foda, porque o Distrito 9, ele saiu aqui no Brasil, estreou agora em outubro, não foi? Acho foi em outubro. Vai pra segunda, terceira 16. Semana de outubro. Foi, 16 de outubro, né? Isso nos Estados Unidos, pô, já saiu, acho que em agosto, até antes de agosto, alguma coisa desse tipo, pô. E eu me lembro quando eu fiz a análise, eu saí fui divulgando a análise aí em várias comunidades de Lula. Um monte de gente falando, já assisti esse filme. E eu botando lá no dia depois da estreia, o povo dizendo que já tinha assistido há um tempão atrás, pô. Aí é complicado, né? Eu acho que esse tipo de coisa incentiva o cara a ir baixar o filme, né? Se a estreia fosse mundial, era bem mais difícil. Então, mas aí é que tá, né? Nem todos os filmes têm a verba suficiente pra fazer a estreia mundial, né? E aí só depois é que os caras começam a fazer sucesso, é que eles vão começar a estrear em outros lugares. Eu acho que foi o caso do Distrito 9, não foi? Não sei. Não tinha um orçamento suficiente pra estreia mundial, tinha. Eu acho que tinha, cara. Mas isso sempre existiu, né? O negócio é que hoje existe tecnologia pra você poder fazer isso, né? Poder baixar um filme que estreou nos Estados Unidos antes. Ou apenas o fim também. Eu me lembro que o Jovem Nerd fez lá um Nerdcast, né? Sobre cineasta e tudo. Aí tava divulgando o filme. Eu me lembro que nos comentários um monte de gente tava lá frustrado porque... Beleza, os caras fizeram uma mega divulgação lá do filme, mas o filme não ia estrear na cidade. Da maioria das pessoas que escutaram o programa. Você sabe que eu acho que aqui nem passou? Eu acho que aqui não passou também. Eu acho que na época da estreia só passou em Brasília, São Paulo e Rio. Aí complica isso, né, pô? Pessoa faz uma mega divulgação do filme e você vai ter que esperar sair em DVD. Aí... Se chegar na locadora, aí. Se chegar na locadora. Porque esse tipo de filme não chega em qualquer locadora, né, cara? E o Tropa de Elite? O Tropa de Elite foi um caso também, merece uma discussão, né? Foi aquilo, né, cara? Tropa de Elite passava no camelô lá. Tropa de Elite, dezão. Não, mas acho que vazou mesmo, né? Ah, vazou sim, cara. Mas funcionou, né? É. Funcionou. Se não foi uma estratégia, ele foi um cagado do caralho. Olha, funcionou como estratégia de marketing pra caramba. Falaram depois que a versão do cinema tinha Tem umas cenas extras e tudo, né? 5 minutos a mais. Cara, tem uma pouca coisa, acho que 2 minutos, eu acho. Ixi, 2 minutos? Olha só, é tipo, é um close a mais. Mas a, né, diferença que eu lembro da versão que tava no camelô pra o que tava no cinema realmente era a qualidade da cópia, né? Porra, da Tropa de Elite, você vê no cinema bom o som, cara, coisa de louco. Eu acho que eu fui no cinema também. Eu tenho que admitir que eu não cheguei a assistir o filme no cinema. Eu nem perdi meu tempo, cara. Você vai na 25, você pega um cara, um cara de uma banca na 25, é o cara que não conseguiu juntar as coisas e sai correndo. Dali 10 minutos você passar, tem mais de 10 no lugar dele. É foda também fazer esse tipo de fiscalização. Funciona que nem sei o que, né? Você pega um aqui, ali na esquina já tá brotando 3, 4. É que tem aquelas campanhas que eu vejo tanto povo fazendo de, geralmente, artista, né? De cantor. Já vi lá o Zezé de Camargo Luciano fazendo em cima do trator. Vamos quebrar não sei quantos milhares de CDs piratas. Aí faz aquele negócio. Pô, que não adianta nada. Nossa. Pô. Enquanto estão quebrando aquele milhares, isso, tem mais milhares fazendo. Isso é uma palhaçada, cara. Isso é uma conversinha do caramba, cara. Sabe por quê? Porque já teve estudo na Inglaterra que provaram que a pirataria aumenta a venda de CD e livro, cara. Isso me lembra até que teve um álbum aí de uma banda. Eu acho que foi o Coldplay. Foi o Radiohead. Não lembro agora. Que eles fizeram um esquema que ele botou o CD lá à venda na internet e você pagava quanto você queria. Você pagava lá, você diz, não, eu acho que vale $5. Você pagava $5. E parece que no final, a média, parece que deu tipo R$16, como se fosse equivalente a R$16, sabe? Não foi uma coisa assim tão absurda. R$16 não é mais ou menos o preço de um CD na loja? R$20, por aí? Um pouco menos, né? Um pouco menos, é. Na verdade, o preço de um CD na loja é a sua alma e o seu fígado. Eu me lembro da época que com R$15 você comprava um CD. Hoje é R$29,90, R$39,90, sei lá, né? E o pior que frustra o cara é que o CD que o cara vai ter lá, ele vai ganhar, beleza, ganha um encartezinho, a capinha, mas você, a qualidade é idêntica, né, a que você, de uma MP3 que você baixa na internet e então, tudo. Eu acho que aí é o momento das empresas começarem a se reinventar. Porque, né, eles ainda soltam a desculpinha que o preço tá aumentando por causa da pirataria, eu acho que também deve ir por aí. Como se isso fosse compensar. Vai compensar, até parece, né. Eu me lembro que teve uma vez que o Supla fez um CD lá, ele até na época do Casa dos Artistas, vendia na banca, totalmente independente, pô, tipo R$9,90 o CD. Aí ele disse, pô, beleza, você pode pagar R$5 no CD pirata. Pirata, né? Mas, pô, eu acho que as pessoas vão querer pagar R$9,90, nenhum que vem com a revistinha, vem com o encarte bonitinho e sem ter o peso da consciência. Já é diferente de você pagar R$25, R$30 de um CD, né? É, o problema de tudo isso é a discrepância, né? Porque é muita, a diferença de preço é muito. Eu acho que R$5, R$7 é quase impossível isso acontecer, mas se eles vendessem a R$15, eu acho que já era um preço, eu acho que já é um preço justo. Será que vão comprar mesmo? Ou vou continuar lá baixando? Não, é que tá. Eu ainda acho que eu continuaria baixando, mas não por sacanagem de nada, porque eu acho muito mais cômodo. Eu aqui na minha casa, eu tô querendo assistir, eu quero escutar a música. Caralho, ir até a loja só pra comprar um CD. Isso e tudo acabou virando uma questão cultural. Já não é mais questão financeira. Já acabou virando, isso virou uma questão cultural. Cara, sabe qual que é o esquema? É os caras começarem a vender a música em mídia eletrônica. É igual as indústrias de RPG fazem isso com livro, sacou? Hoje em dia você pode entrar numa loja igual a Paizo ou a Drive-Thru RPG e você compra lá um livro que hoje no Brasil você compra por R$89, você compra por $5, $10, sacou? De forma legal. De forma legal, vem com seu nome registrado e tudo. São lojas oficiais, sacou? Você baixa o PDF. E a mesma coisa poderia ser feita com música facilmente, cara. Não é todo mundo que quer também, eu acho. Acho que não são todos os artistas que devem querer. Parece que o Terra tem um negócio desse que ele faz, mas o preço é meio exorbitante. Meu. Se eu não me engano, uma música nesse sistema do Terra tá entre R$3 a R$5, alguma coisa desse caraca, tipo. Caraca, cara. Nossa, que isso caro. É, eu acho caro também. Um CD tem o quê? 15 músicas por aí. Faça as contas, vai ficar caro, pô. Tudo bem que você não vai... Você então, só vai baixar... Mas eu acho que se as empresas fonográficas... Alguns cantores, algumas bandas, alguns artistas estão fazendo esse esquema aí de botar o álbum álbum na internet. Alguns brasileiros até já fizeram isso. Mas isso é uma maneira de se reinventar e é isso que a indústria não percebe, né? Ou até percebe, mas como vê que vai ter menos lucro com isso, não quer fazer, Eu né? até acho quer insistir. Que isso de colocar... Beleza, digamos que o cara, alguém conseguisse vender uma música por um real, que eu acho que é um preço justo. Beleza, mas mesmo assim eu acho que isso ainda não seria tão eficaz. Porque de qualquer forma, é aquilo que eu falei, MP3 que você baixa de graça e a música de um CD, a qualidade é idêntica, pô. É só se você analisar com algum programa que você vai ver que tem diferença, mas ao ouvido humano você não vai notar diferença nenhuma, pô. É diferente de você, como o Fábio falou, de você pegar o Tropa de Elite pirata e depois você ir no cinema. Você vai notar uma diferença imensa, né? Bem... Ou não. Não, mas você não pode... Mike, mas você não vai comparar também de uma música de um CD com do MP3 com um filme que você assiste no computador e um que você assiste no cinema, né? E também o cinema tem outro que ele tá... Agora tá com esse lance do cinema 3D, que aqui não chegou ainda, né? Mas já é uma maneira também de tentar reinventar, porque 3D é uma coisa que ainda não conseguiram piratear. Eu acho que não vai dar muito certo, não, isso e aí. Tá não. caro, né? Porque é caro e a sensação não é assim, essas coisas do outro mundo. Ah, a entrada pro cinema 3D é mais caro que a pro cinema normal. É mais caro. E também não é por aí, né? Eu me lembro, pô, aqui dia de quarta-feira, tinha dia que era R$5, se não fosse feriado. Hoje, na mesma quarta-feira, deve estar R$10 por aí, sabe? E isso porque é o dia mais barato, né? Tem dia que chega a R$18. Gente, eu acho melhor a gente abrir um cinema lá em Maceió. Eu até já pensei nisso, sabe? Então, pra mim, a grande jogada pra trazer as pessoas pro cinema é em você investir na qualidade, cara. Que você não tem em casa, que você não teria baixando, né? Pô, você vai no cinema. A primeira coisa, o cara começa a projetar com a luz acesa. Projetando metade na tela, metade no teto. Aí, porra. É uma coisa de uma quarta dimensão já, né? É. Terceira dimensão, né, cara? Aí, não tô falando em Marciano, eu tô falando em todo canto isso. Não é só aí, não. É em todo canto. No Brasil todo. Pior que é, cara. Cara, aqui já foi assim. Depois que mudou, agora o cinema tá legalzinho. Até compensa pagar o dinheirinho. Outro problema é que eu vi uma vez que eu fui pra um cinema de Recife, um shopping aí, que eu nunca mais vou de novo. Não sei se hoje já melhorou, né? Mas, pô, eu entrei lá, cara. Foi até pra assistir aquele... Na época tava passando Paixão de Cristo, do Mel Gibson lá. Putz, tava mofo a cadeira, sabe? Que minha mãe, a alergia dela atacou. Ela ficou o filme todo lá, vermelha. Eu olhei, até fiquei assim, mãe, você tá chorando, né? Por causa do filme. Não, pô, é alergia mesmo, cara. Não, eu tô chorando por causa dessa porcaria desse cinema, né, cara? É, cara. E outra, teve uma hora, quando chegou uma parte mais calma do filme, que tava um silêncio lá, eu escutei um som daqueles, da tipo, o proprietário do veículo tal, por favor, compareceu, eu escutei, cara, fora do o cinema. Isolamento foda, 100%, né, né? É, isolamento acústico. Eu acho que é por aí o lance da qualidade, né, também. Você fazendo uma coisa que realmente seja uma experiência grandiosa, porque antigamente, eu me lembro, eu não sei se também isso é coisa de criança, né, quando eu era pivete, mas eu ir pro cinema era uma magia, cara. Era um acontecimento. Era uma coisa, não, parecia que é... Que era um outro mundo que eu tava entrando ali e tudo. Hoje eu já não sinto Exatamente. Mais isso. Isso se perdeu, né? Cara, eu ainda prefiro o cinema. Eu também. Se eu tiver grana, eu prefiro assistir o filme no cinema. Eu adoro ir no cinema. Eu não, cara. Eu prefiro juntar o pessoalzão na sala de casa e assistir isso. Aí fica aquele negócio, né? Também, como é que poderia alcançar esse povo que não quer mais assistir no cinema os filmes, né? Eu até vi num Rapadura Cast eles falando muito do stream, né? Tudo agora é stream, né? Você paga alguma coisa, você vai ali assistir na hora e tudo. Então, dizendo, dá essa ideia de fazer o lançamento também stream, pra pessoa que quer assistir o filme, não, mas não quer sair de casa, não quer encarar fila, não quer encarar pivetada, esse bagulho todo, tudo o incômodo de ir no cinema. Tem gente que não gosta de sair de casa pra ver um filme. Seria uma boa, né? É, aqui no país eu acho que ainda não dá pra fazer isso, dada a nossa qualidade de internet, né? Mas nos Estados Unidos, Europa, talvez isso seja viável mesmo. É. Então, aí é que tá lá, né? Porque lá a conexão na internet é boa. Porque, na verdade, o que acontece do stream, na verdade, você não baixa, você assiste em tempo real, né? É, só que ele tem que carregar no computador pra você poder assistir. Como se fosse, sei lá, um YouTube. A gente tá na cabeça que 4 mega é boa, né? Beleza, é boa pro Brasil, mas lá fora o povo tem internet. Tem a 80 mega, é, tem a 100 mega. Justamente. Não, mas assim, vocês acham que o problema maior é baixar mesmo ou é a pirataria da mídia física mesmo? Esses caras lá na Uruguaiana. O problema maior eu acho que é a física, porque tem gente que pensa muito simples, né? Diz, ah, não, mas isso daí o cara tá lá na rua vendendo, ele gravou o filme pra vender e tudo, mas não, pô, isso aí tem tá ligado com o crime organizado, né? Você vê aquele cara vendendo, beleza, o cara é um fudido, talvez não tenha nem tanto a ver com o crime organizado, mas o fornecedor dele, com certeza tem, sabe? Eu acho que nenhum dos dois é problema, sacou? Porque quem comprar a parada pirata e não comprar o original é porque não ia comprar o original pra começar. E quem compra o pirata, mas compraria o original, vai comprar o original do mesmo jeito, porque o original vale mais a pena. Ele vai ter o encarte, vai ter as paradas maneiras, sacou? Mas aí que tá, você tá pensando isso como um cara que eu sei que você gosta de cinema, você gosta de um bom filme e tudo. Mas eu digo assim, tem gente, cara, que é aquele povo assim mais casual, que não é aqueles amantes do cinema. Só quer ir lá assistir um Homem-Aranha da Vida no cinema só pra se divertir e pronto. Esse tipo de gente, cara, ele tá um pouco se lixando pra extra, pra essas coisas, sabe? Eu, particularmente, eu gosto de ter um DVD, eu gosto de ver os extras. Mas esses caras não vão comprar a parada original também. Cara. Mas eles poderiam alugar o filme. Esse é o poderiam. Tipo de gente que não vai comprar o mas filme. Mas eles podem ir no cinema, podem alugar. Ah, mas mesmo assim, isso não vai alterar os lucros, não vai mexer com os lucros. Esse tipo de gente não é quem define os lucros de uma empresa grande então, de filmes. E aí é que tá, eu acho que também é muito ligado a... A proliferação da pirataria está diretamente ligada à qualidade das coisas que são vendidas aqui, né? Não só a valor, mas também a qualidade. Você falou isso, eu lembrei de outro caso também que eu fico que são os filmes lançados aqui no Brasil do Quentin Tarantino. Ontem mesmo, cara, ontem foi ontem, fui assistir de novo o Pulp Fiction, que eu já falei aqui que eu gosto, fui assistir de novo. O DVD do Pulp Fiction, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, o filme só tem lá, não tem extra, não tem nada, só tem assim, o menu do filme, não, e outra, só tem um menu, só tem uma tela, não tem nem duas telas. No próprio menu inicial tem lá, inglês, português, sabe, e só? Esse tipo de coisa, e pronto, e play. Eu acho isso que é uma sacanagem do cacete, né, pô? Então, cara. Eu não compraria, sabe? Eu acho que tem que ter um diferencial pra chamar atenção. Se o cara quer vender e não quer que seja pirateado, quer chamar o público pra ele tem que ter um diferencial. Hoje em dia não adianta você ter só o filme pronto. Eu lembrei de uma coisa legal agora. Eu me lembro, eu quando pivete, assim, eu gostava muito de comprar boneco, né? E naquela época já existiam os bonecos piratas, né? Eu me lembro que eu tinha uma coleção, até tenho até hoje ainda, uma coleção de bonecos de Guerra nas Estrelas. E na época que eu comprava, o boneco custava lá R$20, era caro na época, né? Hoje é barato, mas na época era caro, R$20 um boneco. Mas eu comprava, o falsificado era R$1,99. Mas a qualidade do boneco era muito tosca, eu não queria comprar um Chewbacca mesmo, eu comprei um pirata, ele quebrou no mesmo dia, pô. Aí um cara não vai querer comprar um... É, o Chewbacca pirata. A pirata vinha depilado, né, cara? É um exemplo, uma referência. Mas aí eu pergunto, no caso de software, que você comprar que é igual, o pirata... Né? É, comprar o pirata e o original é a mesma coisa, praticamente. Software é uma coisa que eu acho que é o mais... When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. E seriado, qual é a posição de vocês? Qual o problema do seriado? Digamos que você quer começar a assistir Lost, por exemplo. Tá na sexta temporada, né? Vai começar a assistir. É. Aí você não quer baixar, porque você é uma pessoa idônea. Ah, é. Você também não vai comprar, porque você não sabe se a série é boa. É verdade. Aí você chega lá na locadora. Digamos que você aloque só o primeiro DVD, sei lá, que vem com, sei lá, 5 episódios, 6. Mas você não tem tempo pra assistir os 6 episódios, né? No tempo de devolver o CD. Normalmente, você vai devolver no outro dia ou 2 dias depois. É complicado. E aí você vai ter que locar todos os DVDs pra poder assistir uma temporada só. Soro na veia. Aí você vai fazer o quê? Você vai acabar baixando mesmo. No meu caso, já acho que não tem tanto problema, porque simplesmente eu não consigo me adequar a um horário específico, sabe? Eu vou baixar o episódio pra assistir no horário que for melhor pra mim, entendeu? E é muito complicado esse negócio. Se você se adequar ao horário. Até o cinema, beleza. O cinema, ele costuma dar uns 3, 4 horários por dia pra você se adequar melhor, né? E o mesmo filme passa lá durante uma semana, 2. O episódio não. Passa aquele dia, pronto. Você só vai ver agora no reprise, sei lá, putz, quando vai passar a reprise. Esperar pro reprise é tempo perdido. E o... Os animes que é Vibarte. Mas os meus animes, no meu caso, meus animes não tem pra vender. Não passa na TV aqui, em nenhum canal, nem pago, nem em canal aberto. É, cara, os animes que ela assiste não deve passar em lugar nenhum da face da Terra, né? Mas aí complica mesmo. Vou olhar o caso da Vivi. Pô, alguém já viu Otaru no Haka no Brasil? Ou então, Azunga Dayu. Atenção, você acaba de ser enganado. Procure agora o Procon de sua cidade. Esse podcast é pirata. Não tem tanto problema, porque simplesmente eu não consigo me adequar a um horário específico. Digamos que não, vai passar todo sábado 10 horas. Beleza, esse é o horário que a gente costuma gravar o Gava Estática. E aí, eu vou deixar de assistir o episódio? Cara, eu pensava que você ia dizer, eu vou deixar de gravar o Gava Estática. É, né? Eu não pensei nisso, né? Desligou, foi? Essa vai pra não, essa vai pra sua morte, seu infeliz. Meu tio, pô, ele é assim, cara. Ele chega assim, ele tava querendo assistir uns filmes. Não, ele tava no orgulho, cara. No orgulho de ter baixado aquele Wolverine Origem. Nossa, que cara. No efeito Atari ainda. É. Aí eu... Não, cara. Esse filme vai entrar em cartaz amanhã. Vamos assistir hoje. Eu, beleza, bora assistir, né? Foi assistir daquela versão que não tava nem finalizada, é, sabe? Você amaldiçoou ele pro resto da vida. Tem, né, os bonecos de CGI lá, sem textura nenhuma. Boneco cinza, sabe? Do Wolverine. E eu assistindo assim, e ele achando o máximo, cara. Aqui a cena também do, por exemplo, o Wolverine vai dar um pulo, aí você vê o cabo. Né, puxando o cara. É, cadê a magia do cinema, né, pô? Eu comecei a achar o Wolverine idiota depois daquilo ali. Isso, eu não tô nem levando em consideração o filme, que é uma merda. Pronto, tá gravando, né? Tá. Tá gravando. Opa, opa, opa, vocês ouviram? Ivozinho tá falando. Ah, Ivozinho voltou? Chegou. Então, o que foi isso? Pra vocês que não sabem, Ivozinho participou desse Gavestado. Verdade. É, né? Que ele era o personagem secreto, né? É o bônus. Depois que escutar 10 vezes, você vai liberar o Ivozinho pra te Escuta 10 vezes que aí vocês recebem o meu áudio. Então, o que foi que aconteceu, né? Que depois que a gente já tinha acabado o programa, deu um pau lá, a gravação de Ivozinho, e sumiu, pô, a gravação dele. Foi abduzido. Pois é, a gente teve que fazer uns remendos aí, teve que tirar todas as partes que a gente falava com o Ivozinho, né? Então, pra quem gosta dessas curiosidades, a gente escutar de novo agora, tentando entender que partes que a gente tirou e que partes a gente colocou também na gravação, né? O pessoal teve que gravar frases e palavras só pra não ficar... Pra montar no final, né? O programa ficou todo remendado. Então, mas a gente vai dar um número pra quem der um nome pro bloco de recados? Não sei, o que, é que vocês acham? É só uma coisa interessante. Se for um nome legal, a gente pode dar um Eu número. Eu acho interessante. Mas um número só, hein? Nossa, um número só, que miséria, gente. É, lógico, você tá pensando o quê? Que tá de graça, assim, tá barato? É, né? Ah, se for um nome muito bom que a gente acha que vale a pena dar dois, tá doido, pô, não. Pois é, mas então, são recados, então vamos dar recado. Nossos hoje. Recadinhos, como diria a Vivi. É. Prêmio Podcast 2009, a votação encerrou, não foi, Vivi? Foi. Encerrou. Só que o resultado não saiu ainda. Né? Vai sair só dia 16. Dia 16, vai sair. 16 de novembro. Então, tem gente perguntando, até o Fábio, que é da equipe, já perguntou, por que raios a gente tá ainda com selo lá no blog. É, né? Legal, tá lá, não é bonito aquele selo? É, né? Vai ficar decoração agora, vou até botar uma moldura depois. Eu gostei. É porque ninguém disse pra gente que a gente pode tirar, né? Mas então, é porque na verdade ainda vai ter o prêmio do júri, né? Isso. A gente nem sabe se vai ser indicado, mas na dúvida vamos deixar ali por enquanto mais um tempo, né? Mas não fiquem clicando mais naquele selo que não vai adiantar mais nada. A gente viu que tem gente clicando ainda, né? É, ainda tem gente que tá clicando. Não, impressionante, né? Quando a gente precisava, ninguém clicava naquela merda lá. Agora que acabou a promoção, todo mundo clica, pergunta. Mas a gente ainda ama nossos fãs. Eu não, na verdade. E nossa promoção de Volta para o Futuro, que tá sendo um fracasso. Nossa, que fiasco. Cadê o povo que comprou a do Poderoso Chefão? Então, gastaram todo o dinheiro na do Poderoso Chefão. Pô, nosso fecho é muito pobre, povo, né? Povo pobre, hein? Pelo amor de Deus. Bom, o Programed comprou um, comprou no Poderoso Chefão e comprou O Programed e o Tarta são os únicos que estão aí firme e forte. Os únicos que trabalham, né? Eu vou comprar, eu acho. Eu tô quase comprando também, eu acho, né? Não, eu vou comprar, mas eu vou deixar pra comprar só no finalzinho, assim, pra dar oportunidade pro pessoal escolher os números. Oh, não, oportunidade, você quer mais oportunidade que isso? Tá na hora da gente comprar os números. Eu vou comprar o meu agora. Impressionante que a gente não recebe e-mail mais nessa parte. O pessoal não gosta mais da gente. Impressionante que cada vez tem mais ouvintes e cada vez tem menos e-mail. Não tá mais recebendo e-mail. Que porra é essa? Esse que acontece com esse povo? O pessoal que tá ouvindo acho que não sabe escrever. O pessoal só sabe usar o mouse, né? Esperando uma promoção de dar número de rifa pra quem manda e-mail também, né? Mas isso se acontecer, não vai ser agora. Vai ser numa hora que der na telha. Opa, der na telha. Gato que dá na telha. Ah, sim.